diretamente da Câmara de Gás. Vamos um salve pra rapaziada aí da Zona Sul. Aí Zona Leste, embolamento, é nóis. Aqui é contenção, São Paulo, Boca do Lixo. Aí vai meu salve também. Aí Coroinha, valeu pela força. Aqui, Santo Agostinho, Zona Norte, Sarandi. Vai segurando, irmão. É nóis que tá. Agora veja, meu irmão, o que eu falo pra você. Que aqui não tem palhaço, que aqui não tem dublê. Que efeito especial só se for na favela. Um dia dos meus resgatando nos becos da viela. No barraco da Dona Maria não tinha Coca-Cola nem XB com confitas. Mas mesmo assim sempre foi fiel a Deus e botou fé no seu milagre. Ele apareceu por aqui, é seu filho. Muito tempo no presídio, sofrimento até das galhas. Amargurado pelo vício e aqui morrer fumando, vivendo, tomando os baque. Alucinado pelo crack, é vai. Mais um neguinho da favela sem destaque. Vai, mais um nóia na Cracolândia, clique back. Que o nosso time vai jogar no contra-ataque. Mas te liga, meu irmão, cuidado com a Denak. Mas que palhaçada é essa? Eu sei tão rindo da minha cara. É, lá em Brasília, ninguém trabalha porque eu quero uma vaga pra trampar se for lá. Mas por essa gente, eu só posso orar. É minha mãe, minha avó e minhas tias. É, tô na batalha, essa é minha família. Enquanto isso eles estão de recesso. Eu sei, ninguém trabalha lá no congresso. Roubando pra caramba toda a lenha. Churrascos, paraíso fiscal lá na Suíça. É um abraço, Brasil. Só os guerreiros, golaço. São Paulo, Porto Alegre, aqui não tem palhaço. Roubando pra caramba toda a lenha. Churrasco, paraíso fiscal lá na Suíça. É um abraço, Brasil. Só os guerreiros, golaço. São Paulo, Porto Alegre, aqui não tem palhaço. E não tem Beto Carreiro World, não tem parque aquático. Daqui não vejo nenhum parque cinematográfico. Só molecada fazendo o estádio no tráfico. Ou de testa de ferro, tô descendo pro asfalto. Sonhando a vida inteira com a Kawasaki. Com quilo de pop ou com 100 gramas de crack. Se eu vou ver o noticiário, a notícia é sempre a mesma. E eles tão chorando, querem menos violência. Tão metendo louco, é, e o meu povo tá abraçando. Eu sei, eu tô ligado, quem tá financiando. É tapinha nas costas, ele diz que é seu amigo. Mas eu tô sabendo, meu ouvido não é pinico. E aqui, final de ano, os hospital estão bombando. Inimigo enganando e a maldade prosperando. É que meus mano, meu Deus, tão tudo se perdendo. Na cachaça, maconha de Deus, tão esquecendo que a vida, a verdade, só ele é o caminho. Te liga, Barilo, porque essa flor tá cheia de espinho. E eu canto a dor, o choro da favela. São Paulo, contenção, por aqui sou sentinela. As mina no beco, na capa, viela. Vendendo seu corpo, barra com a luz de vela. E infelizmente eu vejo o choro da favela. Infelizmente eles tão, eu sei, roubando pra caramba toda a lenha. Churrasco, paraíso fiscal lá na Suíça. É um abraço do Brasil. Só os guerreiros, golaço. São Paulo, Porto Alegre, aqui não tem palhaço. São Paulo, Porto Alegre, aqui